Pra que olhar pra ele assim? Não vê que eu percebo que o desejo te devora? Pra que ficar fingindo se eu sei que nessa hora, na verdade você tá pensando nele e não em mim? Será que cê entregou pra mim? Vou ficar pensando nele quando o nosso amor aflora. E que está fingindo quando até de prazer você chora? Me desculpe, mas o mesmo meu amor não sobrevive assim. Eu tenho ciúme, assume, não nego, eu sou assim. Você dá motivo, sei que não me ama, então vai ser feliz. E quando a saudade for te procurar, eu acho que é melhor você chorar nos braços dele. A solidão vai te invadir, te dominar. Nesse momento você vai lembrar que eu não sou ele. Sei que não me ama, então vai ser feliz. E quando a saudade for te procurar, eu acho que é melhor você chorar nos braços dele. A solidão vai te invadir, te dominar. Nesse momento você vai lembrar que eu não sou ele. Enquanto a saudade for, ela vai te procurar. Eu acho que é melhor você chorar nos braços dele. A solidão vai te invadir, te dominar. Nesse momento você vai lembrar que eu não sou ele.